de uma loba, feito urvo de um cão. É feitiço que não sai, dilacera o coração. É um mal que não desmancha, é viver sem ter razão. Chora, coração, chora, coração. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. É um jeito de querer, é pecado sem perdão, é espinho que só dói quando põe o pé no chão. É o galho que se dobra sob um corte do facão. É o mar que sai dos olhos pra banhar a solidão. Chora, coração, yeah, yeah, yeah, yeah. Chora, coração, passarinho na gaiola. Canal 2. Até amanhecer, beijar-te lentamente, na tua pele me perder, encontrar-me com os teus lábios num beijo ardente sem ter fim. Dá-me um sinal, só preciso ouvir um sim. Tu és o ar que eu quero respirar. Anjo, protege os meus dias. Não me deixes, sem ti não posso estar. Preciso tanto ter o teu carinho, pois não aguento mais esta triste solidão. Nada mais posso fazer para fugir à minha dor. Dá-me um sinal, eu quero. Tu és o ar que eu quero respirar. Anjo, protege os meus dias. Não me deixes. explicar. Sempre que isso acontece, o nosso amor aquece de um modo invulgar. Por ti eu irei até ao fim do mundo, aonde tu estiveres vou te buscar.

custar, eu não vou dormir sozinho. E se ela não quiser dar-lhe carinho, passo as malas e sigo o meu destino. E se ela não quiser dar-lhe calor, vou para a rua à procura de amor. E se ela não quiser dar-lhe carinho, passo as malas e sigo o meu destino. E se ela não quiser dar-lhe calor, vou para a rua à procura de amor. Quero mais